sou o que restou. Eu sinto muito. Eu sinto muito, Anakin. Por tudo isso. Eu não sou sua falha, Obi-Wan. Você não matou Anakin Skywalker. Eu matei.